Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz o terceiro programa de uma série de quatro, fato excepcional, dedicados ao lançamento de Arlindo Cruz, o disco Batuques do Meu Lugar, gravado ao vivo no Terreirão do Samba, no Rio de Janeiro, em junho de 2012. O novo disco de Arlindo é sempre um momento importante para a nossa música e para o samba em particular. Por isso, dedicamos os quatro primeiros programas de 2013 ao Arlindo e seus batuques. Abrimos com a música Quero Balançar, de Arlindo Cruz e Rogê, destacando-se a participação de Rogê. Vou chamar Benjó, Jorge Babulina, vou chamar Bebeto com a Carolina, vou chamar seu Jorge com aquela mina, quero balançar. Eu vou chamar Benjó, Babulina, eu vou chamar Bebeto com a Carolina, eu vou chamar seu Jorge com aquela mina, quero balançar. Vai, família! Tema não pode faltar, vou chamar Serginho lá de Miriti, balançar meu povo que vai subir a poeira. Perdido nos devaneiros, lembrando originais, perdeu Luiz Guitarreiro sensacionais. De verde, verde e amarelo, a Copa não tem igual. O meu Brasil é show, país tropical. Arlindo reuniu no Terreirão do Samba grandes músicos, como Paulinho Bonfim na bateria, nas percussões Azeitona, Marechal, Marcos Esguleba, Marcelinho Moreira e Tico, GG, Márcio Almeida e Márcio Vanderlei nos cavacos, Julinho Santos no violão, Chocolate nos teclados e nos sopros Dirceu Leite e Marlon Sete. Todos sob a batuta do maestro Ivan Paulo. Eles produziram esse som redondo e swingado que você está ouvindo. Confira na faixa Swing de Samba, de Arlindo Cruz e Rogê, onde seu Jorge se reúne a Rogê e ao Arlindo para essa swingueira especial. O cavaco chamou, tem batuque, swing de samba. Ô, bandeira, avisou, tem batuque, swing de samba. Oba! O tantã afirmou, tem batuque, swing de samba. E é nessa que eu vou, tem batuque, swing de samba. O disco traz uma seleção musical de primeira, passeando por momentos fortes do repertório de Arlindo, mas não só, são músicas marcantes do samba atual. O artista também não veio só, trouxe uma constelação de convidados. Confira a participação de Marcelo D2 na música Sem Endereço, de Arlindo Cruz e do grande Luiz Carlos da Vila. E lá vai ela, dizendo até nunca mais, e chorar que é. Vivendo uma sombra dos lares, pra vê-la feliz eu até me virei pelo avesso, sabendo que no seu amor me fortalece. Diz aí! É, apaga que ela me pelo avesso. Vai embora e não deixa sequer seu endereço. Apaga! É, apaga que ela me pelo avesso. Vai embora e não deixa sequer seu endereço. E lá vai ela, e lá vai ela. Feliz, até me virei pelo avesso. Sabendo o que, Marcelo? Sabendo que do seu amor me fortaleço. Olha aí! É, apaga que ela me dá o tanto apreço. Vai, vai, não deixa sequer seu endereço. É, apaga. É, apaga que ela me dá. Ah, meu compadre, tá cantando parte do alto bonito. Eu quero ver você agora. Tudo engravatado. Para, padrinho, vai lá. Ouça ainda a participação de Sombrinha na faixa Da Música, de Serginho Meretti e Cacá Franklin, seguida do clássico de Luiz Carlos da Vila, Arlindo Cruz e Sombrinha, O Show Tem Que Continuar. Da música, que bom termos nos encontrado, a vida não podia por muito mais tempo nos ter separado, foi bom pra você, melhor para mim. Você! Parece de não mais ter fim, se tem tudo a ver, deixemos assim. O nosso caso é exceção, é sim. Fica desse lado, não fica desse, compadre. Afrouxaram-se as cordas e assim desafina. E pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metade em surdina, fechada a cortina, vazio o salão. Se os duetos não se encontram mais e os solos perderam emoção, se acabou o gás. Se a gente não já nos desbota, o show perde a razão. Vocês! E fazer com que fique bom outra vez, e a gente vai ser feliz. Sabe, nos carros da vila. O Disco do Dia apresenta hoje o terceiro programa da série de quatro dedicados ao álbum Batuques do Meu Lugar, de Arlindo Cruz, gravado ao vivo no Terreirão do Samba, Rio de Janeiro, em junho de 2012. Um lançamento da multinacional Sony Music, pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.